Feira. Oito da noite. Um verdadeiro voleio na nuca do mau humor. Está entrando no ar. Para todo o Brasil e o mundo, o Escula Show. Senhoras e senhores, estamos chegando para mais um programa aqui na iRádio, sim, mais um Escula Show ao vivo, começando aqui para a iRádio.com.br e para você que está acompanhando a reprise através de RádioSantaFé.net ou também através do nosso blog, o Escula Show ao vivo.blogspot.com. Começa a edição número 29 do Escula Show, Abner Rodrigues, muito boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite aos ouvintes aí, ó. Já estamos chegando na 30ª edição, hein? É, estamos quase chegando na 30ª edição. Essa daqui é a 29ª, logo 30 programas. Você vê o que isso significa? Porra nenhuma, né? Na verdade, é isso, nada. Né? Mas é isso mesmo. A gente vai mostrando que a gente não desiste, a gente permanece aqui querendo fazer graça pra vocês. É um programa que tá sensacional. Nós vamos ter aqui, além de nossos quadros de sucesso, né? Cidade Alérgica, que a gente já tem, né? Toda semana, temos aqui. Temos também Momento do Esporte que vai rolar também aqui pra falar, né? Brasil, que jogou quarta-feira, rapaz, né? Que beleza, 1-0 pra Suíça. O Milton Never daqui a pouco vai trazer essas informações aí, né? Exatamente. E também nós teremos aqui, lógico, além dos classificados do Escola Show, as piadas do Escola Show, lógico, que são sensacionais, são muito engraçadas, estou rindo aqui já. Os erros cabalísticos de português. Exatamente. Também temos aqui o horóscopo com o nosso querido João Dudu e o Pai Charuto de Xoxóça aqui também trazendo pra vocês. E, lógico, também o Malícia 24 Zorda, rapaz, que traz, né, todo o cotidiano dos agentes da lei aí. Um programa recheado de atrações para vocês aqui, o Escula Show começando, certo? Bom, você que quiser mandar recado pra gente, você pode mandar o recadinho através da nossa página do Facebook, sim, facebook.com/Escula Show. Você vai lá, acessa, publica no nosso mural, certo? A gente lê o recado aqui, certo? Faz que nem a galera aí que tá mandando recado, já manda abraço pra todo mundo, galera que tá curtindo bastante a nossa página, que beleza. O Alexander aqui, que já tá na escuta aí. Alexander lá da Rádio Yes Bananas, Rádio Santafé.net, lá de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Você vê aí, ó, tá retransmitindo todos os sábados e domingo. Todos os sábados e domingos, sim, agora sim, muito bem, às 14 horas tem a reprise do Escola Show, uma edição de uma hora, aquele compacto sem comercial, direto ao ponto, pra você acompanhar lá, certo? Tipo jogo de futebol, né? Você não quer ver tiro de meta, não, o cara rolando você, ali, exatamente, você assiste o compacto. Exato, cara, você quer bola na rede, meu amigo, você já vai lá no RadioSantaFé.net e acessa de sábado e de domingo, às 14h, o Escula Show também lá, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui bem esse programa, né? Começar esse programa legal aqui, enquanto a galera vai aquecendo pra mandar recados. Você que não está no Facebook, não tem problema, mande recados também através do site da iRádio, que é onde a gente está transmitindo ao vivo neste momento, iradio.com.br. Você clica lá em pedidos e recados, preenche o formulário e manda aqui pra gente. Ou se não, adiciona a gente aqui no Skype, né? O pessoal aqui da Yes Bananas também tá já mandando um recado aqui pelo Skype aqui também pra gente, ó, só. Pode adicionar a gente lá no Skype, Escula Show, tudo junto. E a gente vai tocando esse programa sensacional aqui. Muito bem. Olha eu aqui de novo, rapaziada, voltando com mais uma rima. Zé Duarte, eu quero ver se você já tá preparado pra cantar comigo. Vamos nós! Vamos cantar com o Zé Duarte, galera, aqui no Escola Show. Eu quero ver você rimar, o que eu lhe perguntar, o que eu lhe perguntar. Eu quero ver você rimar. Yeah, yeah. Eu quero ver você rimar, o que eu lhe perguntar, o que eu lhe perguntar. Filha do velho Zuza é uma moça moderna, mas não pode ver um homem que vai logo abrindo, que vai logo abrindo a porta. Eu quero Eu sei qual é a porta que ela vai abrir pra ele. Você também sabe. E beleza, você é Duarte, sabe tudo, rapaz, as portas e tudo mais. O homem quando fica velho, não dá mais para o macete. A barriga fica grande e não sobe mais. Epa! E não sobe mais a perna. Também, depois de velho, o que é que você queria? Só dá pra subir a perna, meu filho. Ora. Pelo amor de Deus, situação dos idosos no Brasil, você vê como está triste, né? Ai, Monique Schmidt também aqui na escuta com a gente aí. A Monique, a garota desilusão. A garota que não é Friburgo. Tá um certo. Beijo pra ela. Não, meu, você vê, a menina acabou de chegar já no programa, você já tá começando a atacar a menina. Sacanagem, viu? Vou falar pra você. É muito você. Amor. Olha aqui o cara aqui falando, o Alexander aqui da Yas Bananas falando: meu pai, ouvindo o programa de vocês, eu matei a saudade do programa de Djalma Jorge Sou. Djalma Jorge Sou, não, Djalma Jorge Show, né? Tá certo? Que ia na Jovem Pan nos anos 80 e 90. Cara, eu cresci ouvindo esse programa. Não tem como não ter uma influência de Djalma Jorge nesse programa. Ó, até a vinheta aqui, ó. A vinheta do programa aqui. Vamos pro Malícia 24 Zorba, mas antes, a vinhetinha clássica do Djalma Jorge, ó. Eu esculacho, eu esculacho, escula, eu escula, esculacho. O programa mais voçal da TV brasileira, Malícia 24 Horas. E no programa de hoje, agentes prendem um rapaz em flagrante. Ele arrombou e estava roubando uma loja de roupas. Porra, mano, você arrombando a loja aqui, cara? Poxa, desculpa. Você não pensou na sua mãe, na sua filha, na sua família? Não, eu pensei até, senhor, mas só tinha roupa masculina lá, pô. Engraçado você, hein, cara? E também no programa de hoje, a história do advogado que não quis parar num sinal de pare. Ele apenas diminuiu quando foi abordado por uma viatura. Oba, sai do veículo, por favor. Oba, mas por que, senhor? Seu documento e o documento do veículo em mãos. Não, mas por que o senhor tá pedindo? Você não obedeceu o sinal de pare. Não, tudo bem, o sinal de pare tava ali, mas como não tinha ninguém na frente, eu só diminuí um pouco e pronto, né? Você infringiu a regra de trânsito, vou ter que te aplicar uma multa. Não, senhor, não, peraí, ó, vamos fazer o seguinte, olha, se o senhor conseguir me explicar a diferença legal entre parar e diminuir, eu desço do carro, dou os documentos, o senhor pode me multar, tá bom? Positivo. Senhor, que isso? Não, peraí, para. Você quer que eu pare ou quer que eu diminua? O programa mais voçal da TV brasileira, Malícia 24 Horas. Que beleza, que maravilha, cara, esse programa Malícia 24 Zorba. Rapaz, eu vou falar, mas é uma polícia sensacional. Olha, que maravilha, viu? Esse programa maravilhoso aqui, o Esculachou rolando na rádio. Bom, as notícias. Lembrando, né? Vamos lembrar que hoje o Esculaquei tá sensacional. Não, hoje o Esculaquei está sensacional. Uma versão da música do Akon, né? Eu sempre falando pro Abner, escolhe uma música aí, manda pra mim, tá? O cara nunca mandava, mas dessa vez ele mandou. Dessa vez ele mandou e dessa vez a gente tem uma versão de Beautiful, rapaz, Beautiful. Ó, a Luana Oliveira tá ouvindo a gente aí também, mandar um mega beijo pra ela e pra filha dela, Natália. Exatamente. Ela que fez um pedido aí, Pitch Equalize vai tocar daqui a pouco pra você, Luana. Sim, sim, daqui a pouquinho a gente toca o pedido dela, sim. Vamos aqui às notícias que vem chegando no Esculachou. Olha que beleza, zoológico chinês. A gente já sabe, né? Pelo menos aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, né? Posso dizer aqui, a gente que vive aqui, a gente sabe que tudo que vem da China, a gente tem aquele pezinho atrás, né? Que às vezes pode ser meio piratinha, né? Aquela coisa meio made in China, você sabe como é, né, meu amigo? E aí, o que acontece? Vem a China e mostra pra gente que eles vão muito mais além de São Paulo. O negócio é internacional, mas é lá mesmo, os caras têm um negócio de falsificação. Olha só, um zoológico chinês causou uma polêmica, né, após ser alvo de denúncias de falsificação ao apresentar cães disfarçados como leões, olha que beleza, e ratos como répteis exóticos. Olha que maravilha esses chineses, olha só que beleza. O complexo cobrava $2.50 por pessoa para que elas pudessem ver os bichos, né? E aí o zoológico situado na cidade de Luohe, olha o nome dessa cidade, na província de Henan, tinha como sua principal atração os leões africanos, mas que na verdade eram cães mastifes do Tibete. Que beleza! Eles davam uma parada, deixava a juba, né? O resto dava aquela pelada no bicho. Que beleza. E aí o visitante falando aqui, levou o filho de 6 anos de idade, ele falou, o zoológico tá enganando a gente, tá tentando mostrar cachorros como leões. E ó, o cara ficou, né, irritado aí ao comprovar que os leões até latiam, meu amigo. Olha que beleza. O leão que late, você vê aí, né? Um leão de ouro, o leão só que late. Só em zoológico chinês, uma coisa dessa. Um zoológico chinês, cara, que maravilha. Você vê aí o zoológico chinês mostrando, falsifica... Esses caras falsificam tudo. Lembra da Olimpíada de Pequim, que a menininha começou lá na abertura das Olimpíadas, ela cantava bonitinho, no final foram descobrir que era um playback, não era a voz dela, era também era outra falsificação chinesa, né, e você vê aí que realmente esse país não afinal, toma afinal, o Paraguai leva o pato, mas os produtos falsificados não são produto do Paraguai, não é os verdade. Produtos são chineses, é verdade, a gente tem que lembrar disso. Meu papai, finado papai que era paraguaio, a gente foi lavar a honra dele aqui nesse programa, porque lá o Paraguai traz o negócio da China e vende. Mas quem falsifica esses caras? É, bom, falando de falsificações, de cópias, vamos ao nosso duvidoso e, quem sabe, às vezes charlatão desastrólogo João Dudu no horóscopo aqui no Escola Show. Horóscopo. Confira o seu signo. Agora as previsões para o seu signo durante esta semana. Previsões agora para você que é de Áries. Cuidado com as redes sociais, poderá ocorrer atritos no relacionamento amoroso. Olha, em termos de comparação, se o namoro fosse o Titanic, com certeza o Facebook seria o iceberg. Eu abro outro. Previsões agora para você que é de Touro. Noites picantes estão por vir. Mas isso, Taurino, não se empolga não. Se você optar por jantar em restaurante baiano ou mexicano, é tanta pimenta que com certeza a sua noite vai ser picante. Previsões agora para você que é de Gêmeos. Cuidado, paciência em excesso poderá te fazer dormir no ponto. Fique atento. Um conselho meu, geminiano. Compre um carro, assim você não corre o risco de dormir no ponto. Você dorme no volante. E no próximo bloco, vai charuto de chachace. Vindo geladeira do Vendo Mozo 87. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo celular seminovo com kit de acessórios completo. Fone, carregador e cabo USB. Celular touchscreen com recursos Viva Voz, Eba Olho e Uau Nariz. Viagem para os Estados Unidos por 7 dias com estadia e café da manhã cobertos em hotel 4 estrelas por apenas R$150. Se alguém souber, por favor, me avise. Vendo Monza GLS ano 89, documentação ok, sendo necessário apenas a troca do eixo, pois como o carro é GLS, está soltando a roda. Classificado, Escola Show. Muito bem, estamos de volta aqui com o Escola Show, está soltando a roda. Que beleza, eu esculachou rolando aqui, senhoras e senhores, ao vivo para irradio.com.br e em sua reapresentação especial em radiosantafé.net. Muito bem, a galera pode ir mandando seus recados através do nosso, da nossa página, do nosso canal de comunicação no Facebook, em facebook.com/esculachou, certo? facebook.com/esculachou. Você vai lá, aproveita e curte. Estamos quase chegando a 140 curtidas, hein, Abner? Quase 139 no momento. Aí, Felipe Henrique, você que tá ouvindo a gente aí, ó, você e seus amigos aí, ó, já aproveita e já curte a página do Facebook. Exatamente. www.facebook.com/esculachou. Exatamente, é isso aí. Bom, e você pode mandar também os recados, você que está ouvindo ao vivo, né? Pode mandar através de irradio.com.br, que é a rádio que está transmitindo ao vivo agora neste momento. Você vai lá, vai no site da Irradio, clica em pedidos e recados, preenche o formulário, certo? E manda o recado aqui pra gente, certo? Muito bem. Bom, o que a gente vai fazer agora que eu tô totalmente perdido aqui no negócio? Muito bem, vamos ver até o tempo é inexorável, vai passando, a gente ainda tem tempo aqui, então dá tempo de uma notícia, né? Isso, muito bem. Muito bem, notícias aqui que vem chegando. Falamos do cachorro falsificado, né? Na verdade, o leão falsificado. E agora vamos falar de uma coisa boa da China. Vamos falar de beijinho. Vamos falar de beijos. Sim, o campeonato de beijos. Olha só, vários casais chineses competiram em um concurso de beijos na noite desta terça-feira em um shopping em Quanzhou, na província de Fujianen. Pelo amor de Deus, Fujianen. Quer dizer, o cara tentou fugir, mas fugia nem. É, tem que voltar a ser da Ásia e tal, você vê aí. A ação foi parte do festival Qixi, conhecido como a versão chinesa do Dia dos Namorados, por cair no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar chinês. Mais de uma centena de casais participaram dessa competição, que exigia que eles se beijassem em diferentes posturas e no maior tempo possível, segundo a imprensa local. Quase um Kama Sutra do beijo, né? Que beleza, quase um. Várias posições aqui você vê pela foto. O pessoal tá atualmente aí nesse momento da foto na posição do caranguejo. É o gangbang do beijo. É o gangue beijo, que beleza. É, olha, cara, a gangue do beijo. Eu já devo ter ouvido isso em alguma letra de axé, se bobear. Não me falha, eu devo ter ouvido em algum lugar. Muito bem, você vê aí os chineses, né, que falsificam alguns animais, mas, né, também tem esses atos de carinho, né, que beleza. Logo a gente vai falar dos americanos, né, porque sempre tem notícia de americano aqui também, né. Os americanos parecem que tem aquela invejazinha do chinês, né? Maravilha. É, quando os asiáticos somem um pouquinho, quando eles voltam, é sempre com bomba, né, mano? Pois é, realmente, você vê aí, eles prometem. Bom, sabe daqui a pouquinho... Eu tava lembrando aqui, olhando pra você, lembrando da versão que a gente vai fazer do Akon, você até poderia fazer um cover do Akon. Epa, como assim? Com vocês, Bacon! Nossa senhora, cara. Eu sou o bacon, que uma pessoa que gosta muito de bacon é a senhorita sua irmã, certo? Que beleza, olha só, maravilha. Eu ia falar de outro assunto. Ela gosta de calabresa, ela já tem 4 filhos. Ah, tá certo. Não, então beleza. Então tá certo, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma respirada, vamos pro break. E daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui nesse programa sensacional, o Skula Show. Não sai daí que tem muita água pra rolar ainda nessa bagaça. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos começando mais um Momento do Esporte aqui no Skula Show. E olha, nós já vamos começar para falar aqui do Brasil, da seleção brasileira. Teve jogo na quarta-feira. O que você achou do jogo do Brasil, Neto? Boa noite, Mirto. Boa noite, ouvintes aí do Skula Show. Um ótimo jogo para a seleção. Não, é um ótimo jogo, mas o Brasil perdeu. Por que um ótimo jogo? O Brasil perdeu, mas numa quarta de frio, nada mal tomar um chocolate suíço. É verdade. Neto, é verdade. E o Daniel Alves, hein, Neto? Você que sabe aí de tudo dos bastidores do futebol, estão falando aí que ele tá arrasado, é verdade? Tá nada! Ele é só acostumado a servir o Barcelona, nunca tem chance de cabecear na zaga adversária. Pelo menos um golaço ele fez, né? Tá certo. E olha, pior do que a situação do Brasil é só a situação do São Paulo. O São Paulo, tricolor paulista, nosso querido tricolor paulista, tá numa situação tão ruim, Neto, que até abaixou o preço dos ingressos, não é verdade? É isso mesmo, tá em liquidação total. Tá os ingressos no Morumbi até dezembro, até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Nossa, é do campeonato todo? É o campeonato inteiro. Eu não sabia disso, pelo amor de Deus. São R$10 o ingresso na arquibancada, R$20 na cadeira, R$30 lá naquele negócio da Visa lá. E pra quem é sócio torcedor, tá valendo R$2 o ingresso, Neto? É isso mesmo, lembrando também que todos os setores têm meia entrada, com exceção ao sócio torcedor. Então, arquibancada, se você for estudante ou for idoso, aí você só paga R$5. Olha, R$5, vamos te falar. E os patrocinadores do São Paulo, o que será que vai acontecer? Será que eles vão aceitar um jogo a R$2? Então, na verdade, os patrocinadores do São Paulo já tá pedindo uma baixada aí no valor mensal do patrocínio, na cota de patrocínio aí. O São Paulo não tá querendo aceitar e tá chovendo proposta pro São Paulo. É mesmo? Tá chovendo já patrocinador novo? Olha o trigo, olha o celular, até tocou essa filha de uma mãe. Então, na verdade, verdade, nossas fontes aí mandando as informações aí que acabou de chegar. Temos, o São Paulo tá com várias propostas, uma da Real Price, tudo por R$1,99, uma do Torra Torra que já se comprometeu. Se patrocinar o São Paulo vai virar queima-queima. E uma do Guaraná Chamego. Sensacional, olha só o Torra Torra, foi sensacional. Mas vamos falar agora dos artistas, porque os artistas também estão aparecendo no esporte. Teve agora a Anitta, nossa querida Anitta. Ela cantou o hino brasileiro na abertura do Mundial de Judô. A gente tem até, inclusive, técnica, a gente tem a gravação do hino ali, cantado pela Anitta? Tem, então pode rodar. Prepara que agora é hora do prado retumbante que brilha no céu da pátria nesse instante. E as invejosas de recalque até desce, e a imagem do cruzeiro resplandece. Esse labaruta ostentando, pátria amada tão idolatrando, a grandeza está espelhando. É minha terra adorada, meu Brasil, a pátria amada. E não é só a Anitta não, o funk tá com tudo no Brasil, Mirto. Na final do Novo Basquete Brasil, na final do NBB, o Naldo também cantou o hino nacional. É mesmo? Então vamos ouvir o hino do Naldo aí. Pátria amada, pátria amada, pátria amada, pátria amada. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Pátria amada, pátria amada, pátria amada, pátria amada, pátria amada. Brasil, Brasil, Brasil. Eu não tô de brincadeira, essa pátria é amada pra valer. É o impavido colosso gigante da natureza. Você é terra adorada, adorada entre outras mil. O seu filho vai pra luta porque tu és mãe gentil. Porque tu és mãe gentil. Muito bem, senhoras e senhores, acabou o nosso tempo, infelizmente, a gente tem que dar continuidade ao programa, então por isso, ficamos por aqui com o Momento do Esporte, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem, nós estamos de volta, um grande abraço! Muito obrigado, Milton Never. Muito obrigado pelas informações do Momento Esporte. Obrigado, Neto. Exatamente. Obrigado, Anitta. Obrigado também, Naldo. Muito, muito bom esse vídeo. Que atividade desses apresentadores. Sensacional. Agora 8 horas e 36, para você que tá ouvindo ao vivo nós, né? E a gente vai seguindo aqui esse programinha de meu Deus aqui, mandando abraço para toda a galera que vai participando. E olha só, a gente falou de chinês no bloco passado, vamos falar agora dos americanos. Que beleza, olha só esse cidadão aqui, a gente já vê a foto aqui, né, do cara. Um homem embriagado foi preso nos Estados Unidos depois de andar a cavalo, certo? Em um bar, por duas vezes, laçar um cliente no estacionamento e em seguida sair galopando pela estrada. Que beleza. Segundo as autoridades, o Jeremy Rin Moulton, de 26 anos, estava altamente embriagado no Saloon do Cowboy em Scott, Louisiana. Testemunhas disseram que o cowboy entrou e montou no cavalo dentro do bar, mas que a banda que tocava, né, no momento lá dentro do Saloon, assustou o cavalo e ele precisou sair e voltar. Depois ele voltou pro bar com o cavalo, laçou um cara duas vezes, derrubou ele no chão, arrastou na frente do estacionamento e depois ele saiu galopando pela estrada. A polícia foi chamada, recebendo as ligações aí da galera desesperada, e o rapaz foi detido e tá, agora está num centro correcional, né? O centro corretivo, o Correctional Center em Lafayette. Muito bem. Ele foi preso por várias acusações de perturbação da paz, intimidação pública e retaliação, né? Ele, o chefe de polícia aí, o Chad Leger, disse que a vítima, que não foi identificada, não chegou a precisar aí de atendimento médico, mesmo depois de ter sido laçado no boteco. Que beleza, né? Você vê americano tudo louco. É, só gente maluca aqui nesse programa. Tem mais americano louco aqui, tem. Daqui a pouquinho a gente fala, vamos falar só de uma aqui rapidinha. Daqui a pouco tem uma outra americana aqui maluca. Mas vamos falar dessa daqui, olha. Uma mulher de 28 anos foi presa em Fort Myers, no estado da Flórida, depois que forjou o próprio sequestro com direito a olho roxo, até, meu amigo, tá pensando o quê? É, bicho. A Ashley Bernice Ortiz del Valle, olha, nome de suco, tá, né, cara? Que beleza, cara. Chique. Ela disse que tinha sido rendida por volta das 5 da manhã da quarta-feira por um casal armado. Ela disse que chegou a ser agredida pelos sequestradores, mas que conseguiu fugir. Acabou sendo levada aí para um hospital local, né, depois disso daí. No entanto, a jovem acabou presa depois que os investigadores encontraram fatos incompatíveis com sua história. E aí, você sabe, a acusação aí de falsa comunicação de sequestro e tal, não sei o que. A menina se deu mal, né? Que beleza. Daqui a pouco a gente fala da americana maluca, taradona, sim, taradona, que está dando uma tossida violenta aqui no microfone, que beleza, cara, tá frio, isso é verdade, tá frio, e olha, uma coisa que eu tô revoltado, eu tenho que reclamar aqui no ar, cara, porque isso tá me irritando já tem 2 dias, certo? O que que acontece? Eu tava conversando com a minha mulher por torpedo, né, ela tava no trabalho, eu tava em casa, muito bem e tal, não sei o que, mandei um torpedo pra ela, deu um, aquela pane, né, que dá geralmente na TIM, né, no caso, meu celular, minha operadora, e os torpedos não estavam indo, né? Aí você chega horas, você sabe como é, você fica tentando mandar, e quando finalmente vai 3, 4 de uma vez, né, aí fica aquela coisa chata. Beleza, o que que acontece? Começou a vir um monte de torpedo igual dela. Igual, mas igualzinho. O ok que ela me mandou uma vez chegou 32, meu amigo. Desde anteontem até hoje, tá chegando quase de hora em hora. Eu não sei se isso der problema na TIM ou se o celular tá possuído pelo espírito do Lombardo. De hora em hora, né, os caras vêm trazendo pra mim o resultado da resposta. Exatamente, que beleza. Eu tô falando, esse negócio aí é de deixar qualquer um indignado, meu amigo. Vamos resolver isso, Tim, pelo amor de Deus. Senão nós vamos chamar o russomano aqui no programa. Não é, porque olha, já chegou as informações aí, tá rolando, que a Tim tá fazendo um negocinho aí. É, a gente não é de ficar divulgando tal, a estratégia dessas agências aí, mas o negócio é o seguinte, eles estão planejando fazer um novo tipo de chip aí, que o torpedo, em vez de 50 centavos por dia, vai cair para 25. Certo? Então você imagina, se já 50 centavos já tá essa confusão. Não chega os torpedos. Então, você imagina o que acontece se deixar mais barato e mais acessível. É bom os caras dar uma olhada nisso antes, hein? É bom dar uma olhada nisso antes. Mas preço baixo sem qualidade, né? Não dá. A gente já tem mais celulares no Brasil do que habitantes, né? Então, pelo amor de Deus, tá não. A gente já tem celulares de 9 dígitos em São Paulo, né? No interior de São Paulo. Dia 28, dia interior de São Paulo e exatamente. Litoral também, tudo. E em breve eu já fiquei sabendo, já tem uns, parece que já tem umas informações aí de que no Rio de Janeiro também vai continuar, vai ter agora o número 9 também na frente do celular, só pra ter mais linha e vender mais pra moçada, né, que beleza. Eu ouvi dizer também que daqui um tempo as ligações pra Macapá, Manaus e Acre também, não vai ser mais 55 o código do país. Ah, é verdade? Agora vão finalmente colocar pra ligação internacional. Não, tá certo, é justíssimo, tá certo, uma maravilha, você vê. Vamos fazer o seguinte, antes que a gente... aproveitar e mandar um beijinho aqui pra Larissa Cristina, que também tá ouvindo a gente aí, um beijo pra você, minha linda. Pô, mas de novo, cara? A Larissa agora. Ah, não, é verdade, você vê a amnésia. Nós do locutor. Temos milhares aqui de ouvintes. É verdade, tem um milhar, temos, legal. Vou fazer o seguinte, pra esses milhares de ouvintes que estão agora acompanhando a gente, então, vamos soltar mais uma rodada de horóscopo aqui pra galera e já a gente tá de volta. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora pra você que é de câncer. Deixe as mágoas de lado, canceriano. E aproveita e coloca a vingança na frente. Previsões agora pra você que é de leão. Procure se livrar daquilo que te atrasa, leonino. Ou seja, provavelmente a sua cama. Você deve sofrer pra levantar. Então durma no chão. Assim você levanta mais cedo e ainda agradece por ir trabalhar. Previsões agora pra você que é de virgem. Harmonia em alta. Virginiano, se a harmonia está em alta, imagina então a Cláudia Leite vai de sangalo, estão nas alturas. Mandei meu cavalo chorar. Paixaroto, recebemos uma carta de um ouvinte do Escola Show e ela quer saber o que ela pode fazer para poder se livrar um pouco da tia, que a tia dela que criou ela é muito protetora. Não deixa ela sair para balada, ela tem horário para voltar, tem que estar em casa até as 10. Ajuda ela, Paixaroto. Pô, minha filha, isso... Nossa, eu até dei uma gritada agora. Calma aí, gente. Desculpa, técnica. Minha filha, o negócio é o seguinte. Isso, lógico, para resolver, você tem que resolver a base de simpatia. Sim, mas qual, Pacharuto? Olha, nenhuma em particular. Não é uma frase, tem que ser na base de simpatia, até porque se você falar não patia, possivelmente você vai levar porrada. Num determinado dia, o cangaceiro resolveu ir à igreja. Chegando lá, ele viu o padre e disse: Olha, seu padre, eu vim aqui hoje na igreja pra ver como funcionam as coisas por aqui. Mas já vou logo avisando, não gosto de mentira. Se alguém contar uma mentira aqui, eu me levanto bravo. Tiro meu facão da Bahia e mato esses cabas desgraçados tudinho. Não, seu cangaceiro, fique tranquilo, porque na minha igreja ninguém conta mentira. Bom, começa a missa, o cangaceiro ali na frente escutando o padre falando, até que chega a hora do sermão. E ainda, meus filhos, com 5 pães, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas você tá de brincadeira. Não, mas cada pão era do tamanho desta igreja, não é? Muito bem, estamos de volta com Escola Show, né? Esse programa sensacional. Esse programa maravilhoso, esse programa lindo. Esse programa delícia. Programa delícia, um programa delícia. Que delícia, cara! Exatamente, um programa realmente delícia. A gente tá no ar aqui e vocês aí ouvindo a gente pode mandar um recado aqui pra gente através, né, do site da iRádio, pra você que tá ouvindo ao vivo, em iradio.com.br, clica em pedidos, recados, preenche lá o formulário, ou se não, na nossa página do Facebook, em facebook.com/esculashow. Falando tudo isso, junto. Marcos, o meu amigo Felipe aqui, eu perguntei pra ele se o Kennedy Davidson é brasileiro. Sim, sim, aquele que você falou no, isso, no blog. Isso, que eu ofereci, vamos descobrir porque ele chama desse, porque que ele chama Kennedy Davidson. Por quê? Porque ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Não, ele é baiano, segundo o Felipe. Ah, tá, entendi. Então, beleza. Tá explicada a origem do nome, então. Tá certo, mas eu queria perguntar pro Felipe. Ele é um baiano inglês. Mas foi o Felipe que ofereceu pro Kennedy, né? Isso. Não é isso? Felipe, por que que você ofereceu pro Kennedy uma música que o cara vira e fala, se joga no meu colo e vem? Oh, se joga no meu colo, amor. Entendeu? Então pera aí, cara. Epa! Entendeu? Temos que entender aí a relação entre Felipe e Kennedy, certo? Sim. Pode haver aí, sei lá, alguma coisa, o amor está no ar, você aí no Escola Show acompanhando aqui, o amor, meu amor. E segundo a Monique aqui também, ó, que tava ouvindo a música do MC Andinho, Corpo Nu. Sim. Ela falou, meu, amo esse funk melody, acabei de descobrir que o funk tem um outro nome também. Tem o funk ostentação, tem o pancadão e tem funk melody. Olha só que beleza, olha aqui o recadinho da Larissa Cristina, Abden Rodrigues, olha eu aqui, bom programa pra vocês hoje. Né? Tô olhando, tô falando com ela aqui agora no meu chat. Olha, um que beijo, beleza, pra ela. Maravilha, um programa pra vocês. Não, não sei o que, Abner, tô aqui, eu que me lasque. Tá bom. Um beijo pra aí, pra nossa Larissa Cristina, acompanhando a gente aqui no Escola Show. Já vai passando pros amigos lá, passa o endereço da página do programa e tal, pra galera curtir e tal, e toda aquela coisa bacana, né? Vamos falar agora daquela americana? Sim, vamos falar da americana taradona. Americana, olha só, uma americana aqui de 52 anos, já uma senhora de respeito, certo? Você vê aí, tá com o nariz parecendo o nariz do Gonzo, sei lá, né? Ela aí foi presa em Wausau, no estado do Wisconsin, acusada de ameaçar e exigir que dois homens fizessem sexo com ela. Olha que beleza. Segundo a polícia, ela trancou dois homens em uma sala e se recusou a deixá-los sair até que um deles mantivesse relações sexuais com ela. Apavorada, a dupla gritou por socorro. Meu, vocês podem imaginar como essa mulher é bonita, né, gente? Dá pra imaginar, cara. A dupla gritou por socorro. Por sorte, os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Ah, eu gritaria por socorro com a mulher. Meu Deus, cara. Mulher bonita não faz essas coisas, não, né, não, cara? Faz, nunca dá não essa faz, sorte. Não faz. Eu nesse frio, nessa pindaíba, cara, vou dormir até. Não tem ninguém pra esquentar o edredom. Não, é tem uma ninguém pena, pra esquentar o lençol, vou dormir congelando sozinho. Não, é triste, cara. Você vê, a mulher ainda tentou segurar a porta fechada e impedir a entrada da polícia. Após forçarem a porta, os policiais libertaram os dois homens. No entanto, estranhamente, a dupla se recusou a prestar queixa contra Terry. É, Não, não sei, às vezes, né? E o medo dela querer fazer visita íntima? Já pensou, não? Não, eles a não fazer às vezes íntima. Não é isso. Às vezes o medo é da reconstituição do crime. Pode ser, pode ser. Às vezes, não, pelo amor de Deus, seu delegado, deixa eu ir embora daqui, que eu não aguento mais um negócio desse. É realmente sensacional, maravilhoso. As notícias aqui do Escola Lembrando Show. Lembrando também que estamos em época de Criança Esperança. Não, então, se você poder ajudar, me adote. Exatamente, exatamente. Ajude aqui as crianças também. A gente tem que lançar aqui nesse programa o Vagabundo Esperança. Demorou, é nóis. Vagabundo Esperança aqui pra ajudar os locutores aqui que tal. Os caras não convidaram nós pra cantar o Criança Esperança desse ano. Cara, não convidaram. E a gente que sempre tá fazendo sucessos internacionais aqui nesse programa, né, cara? Nacionais e internacionais. Nacionais. E não somente de um estilo musical. De vários. Nós fazemos de vários. Rock, nós fazemos, já fizemos de pagode, já fizemos de samba, de exatamente, black. Exatamente, exatamente. Até música funk. Gospel. Até música gospel a gente fez já. É música gospel. Música gospel, que é a música pagode, né? O pagode, pra Deus, né? Muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte, depois de uma piada dessa, muito da mal feita. Só resta um intervalo. Só resta um intervalo pra gente recompor as energias, certo? E ir naquele banheiro rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Você vai ficando por aí, porque daqui a pouquinho, depois do break, a gente já tem o Cidade Alérgica com o nosso querido Perreco Resende. Sim, daqui a pouquinho, não perca, Escola Show, já já, no ar, de volta, aqui pra vocês. Escola Show, um programa internacional. Boa noite pra você que tá ouvindo o Escola Show. Estamos aqui com mais um Cidade Alérgica. E vamos começar com o caso do padeiro que se achava o pão, mas acabou mesmo é apanhando de baguete. A mulher que bateu no marido porque ele era um brioche e não come mais a brusqueta dela. Vamos também para o caso de uma briga no trânsito. Um japonês foi agredido por um casal em pleno trânsito. É isso mesmo, Berimbau? É isso mesmo aí. O pior é que o casal tá alegando aí que o japonês estava na faixa do lado e começou a xingar gratuitamente a mulher. E aí, lógico, o marido acabou perdendo a cabeça. Vamos fazer a chamada ao vivo agora com a Fernanda X-Tudo, direto da porta do 70º DP. Muito bem, Perreco, nós estamos aqui, olha, com o casal e também com o japonês, né, envolvido nesse acidente. Eu vou falar aqui com o japonês. Ô, japonês, boa noite. Estão falando aqui na matéria, inclusive, que você começou a xingar a moça do carro e aí causou a briga. O que que aconteceu? Na verdade, eu não xinguei, não. Não, você não xingou, mas o que houve? Eles estavam perto do quebra-mola e eu falei pra ela: a lombada, a lombada. Tô aqui arrombado, rapaz. Arrombada é sua mãe, rapaz. Chega aqui, ela não sei. Temos também, Berimbau, é uma denúncia grave que acaba de chegar aqui nos bastidores. Corta pra 18. Pai é acusado de matar o filho ao fazer o garoto comer pregos e parafusos. É isso mesmo, Berimbau? Não, é isso mesmo aí, Perreco. Mas só que o que acontece é que na delegacia lá o pai se apresentou, né? E ele disse que estava seguindo apenas aí a orientação do médico, né? E qual era essa orientação? Olha, segundo ele, o médico aí tinha dito pro pai aí que o garoto precisava comer mais ferro, né? Agora, pra encerrar, uma pergunta pra você, Berimbau. O que é, Berimbau? Um boi americano que acaba de terminar o romance com a vaca. O que é esse boi? É um boi americano que acaba de terminar o romance com a vaca. Isso. Eu não... Essa daí eu não sei, não. É free boy. É um free boy. Tá certo, tá certo, tá certo. É free boy. Ficamos por aqui. Um abraço e um beijo pra vocês do nosso país, do nosso querido Brasil, pra vocês do Acre, Rondônia, Amapá também. Um forte abraço, até semana que vem. Que beleza, é o nosso querido Perreco Rezende trazendo aqui, olha só, a informação em cima da hora, né, Rodrigues? Sensacional. Sempre trazendo aí o noticiário da semana pra vocês. Sensacional. O americano já mandou gente pra lua. Yeah. O russo é muito bom, mas agora está na sua. Até o meu Brasil já lançou foguete ao ar. Disseram que com balança eu quero é ver com balançar. Disseram que com balança eu quero é ver com balançar. Disseram que com balança eu quero é ver com balançar. Disseram que com balança eu quero é ver com balançar. Disseram que com balança eu quero é ver com balançar. Muito bem, é o esculacho. Você também quer ver com balançar? Não, todo mundo quer ver com balançar, né, rapaz? Afinal, Cuba também tem que mostrar o seu poderio bélico. A Coreia vive ameaçando lançar. Será então, que Cuba lança? Vamos ver se Cuba lança. Quero ver Cuba lançar nesse programa aqui no Escolachou. Agora, 9 horas e 5 minutos, para você que está ouvindo a gente ao vivo nesta sexta-feira, dia 16/8/2013. Rapaz, eu vi um negócio que me deixou chocado essa semana. Eu estava acessando charges.com.br. Né, a galera que conhece o Charges, site antiguíssimo, né? Um abraço pro Maurício Ricardo lá do Charges. E tinha uma charge lá falando, né, do lucro dos bancos que virou notícia essa semana e tal. Você pegar um exemplo, o Plano Real começou em 94, né, com o Itamar Franco e tal, né? Foi com o Itamar, se não me engano, o planejamento do Fernando Henrique Cardoso, que era na época secretário da Fazenda, né, se não me engano. O Fernando Henrique era o presidente. Não. Isso foi antes, foi em 94, tenho certeza que era o Itamar. E aí o que acontece? Lançaram o Real. Vamos colocar lá, acho que foi junho, julho, agosto, por aí, mais ou menos essa época aqui, né, há 19 anos atrás. Muito bem. Você pega R$100 nessa época que o Real foi lançado, em 94, e põe na poupança. Hoje, se você não mexesse nesse dinheiro nunca, nós teríamos hoje R$1.700 na poupança, certo? Esses 1.700 aí são os R$100 que foram rendendo. Muito bem. Agora, se você pegasse R$100 emprestado do banco nessa altura de 1994, com as melhores condições de juros e tal que tivesse na altura, e não pagasse, sabe quanto você estaria devendo hoje? Quanto? 7 milhões de reais. Opa! 7 milhões de reais, cara. Olha só isso, bicho. 7 milhões de reais. É impressionante como é que tá a situação dos juros nesse país, hein, cara. É impressionante. Eu fiquei chocado quando eu vi. Os caras fazem uma... O cara faz uma animação na internet pra gente dar risada, a gente toma um susto desse, cara. A gente chora. A situação não tá fácil pro brasileiro, meu amigo. Tá na hora de se levantar. Não é que nem a pessoa tá indo na manifestação na rua. Tem que ir mesmo. Tem que ir pra manifestação e reivindicar, porque olha, a situação está muito crítica aqui pra gente, mas a gente acha que tá bonito. Enquanto isso, o negócio vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Notícias que vem chegando aqui no Esculachou, vamos a elas. Um carteiro na Bélgica, agora não é nem Estados Unidos nem China, já é Europa, negócio civilizado. O carteiro da cidade de Overgis, na Bélgica, foi demitido, sabe por quê? Porque ele abriu mais de 500 cartas, meu amigo. Que beleza, olha só, ele também leu as correspondências e não as enviou aos seus destinatários. Segundo a imprensa belga, que noticiou o fato na terça-feira, entre as correspondências tinham documentos, cartões natalinos e até cartas enviadas por crianças em acampamentos de verão. A descoberta foi acidental. A polícia fez um boletim de ocorrência na casa do carteiro, sem saber da violação de correspondência, mas acabou encontrando todas as cartas lá na casa do cara. O porta-voz da empresa de Correios explicou que o carteiro teria cometido pelo menos 3 faltas profissionais: a retenção, a abertura e o roubo de correspondências, e foi despedido imediatamente. Assegurou aí a empresa de Correios que está tentando fazer chegar aos destinatários as cartas que foram encontradas, o que é impossível para todos os casos, já que algumas não têm mais nem um envelope. O comportamento do carteiro teria começado a mudar nos últimos meses, de acordo com a rede de televisão estatal, por motivos desconhecidos, né? O carteiro aí confessou no final de julho os fatos e a companhia também tranquilizou seus clientes e disse que esse tipo de caso é raro. Bom, se isso é raro lá na Bélgica, imagina aqui, né, mano? você que manda o SEDEX e tal, né? Fica de olho aí que esse negócio de correspondência é um problema, né? Tem aquela piada, já tem aquela piada da criança, né? Que mandou uma carta pro Papai Noel, né? No Natal, pedindo dinheiro pra ajudar a mãe pobre, né? E aí o pessoal do Correio pegou, ficou comovido, fez uma vaquinha, a criança tava pedindo 100 reais, né? E os caras juntaram ali na vaquinha, fizeram uns 80 reais, tal, mandaram pra criança, né? E aí depois a criança mandou outra carta e virou e falou: olha, obrigado Papai Noel, mas da próxima vez manda pessoalmente, porque esses filhos da mãe do Correio já me levou 20 conto aqui. É. Impressionante. Olha, vamos pro horóscopo, senhoras e senhores. Acabei de ver uma cantada maravilhosa. É? Qual? Linda, sempre penso em ligar pra você, mas tem sempre uma voz que não me deixa te ligar. Ai, que fofo, mas o que diz essa voz que tanto não lhe deixa me ligar? Ela diz: seu saldo é insuficiente para completar essa ligação. Horóscopo, horóscopo, confira o seu signo. Presidente, agora para você que é de Libra. A impulsividade pode causar feridas, principalmente se o impulso for alto e você cair de mau jeito. Previsões para você que é de Escorpião. A sua simpatia e bom humor poderá lhe trazer conquista. Sorte sua, Escorpião, se dependesse da beleza. Previsões agora para você que é de Sagitário. Deixe que o seu coração fale mais alto que a mente, mas permite que sua boca fale mais alto ainda, afinal coração e mente os outros não ouvem. E no próximo bloco, a última simpatia do Pacharuto dessa noite para vocês, ouvintes do Esculachão. Um casal está em um motel. Tinham feito um rola e rola e agora fumavam um cigarro tranquilamente. Nossa, amor, esses seus peitos são incríveis, viu? Como é que eles podem ser tão firmes sendo que você já tem mais ou menos uns 30 anos já? 36, 230 ml de silicone de cada um. Nossa, que beleza, hein? E esse seu sorriso, meu amor, é muito bonito. São 16 dentes implantados, mais de 12 horas de cirurgia. Ah, amor, que beleza. E os seus cabelos, eles são naturais, não são? Aplique, estavam curtinhos, mas eu não tive paciência de esperar crescerem. Ah, tá certo. E essa sua bundinha arrebitada, meu amor? Silicone, gato. Nas patatas da perna também tem um pouco. Peraí, mas onde mais você já mexeu? Pálpebras, maçã do rosto, queixo, pescoço, lipo na barriga, culote, cintura, botox, lifting e também fiz a preciosa. Peraí, você quer dizer a... Exatamente isso. Não, mas peraí, seu nome é Angela Bismarck? Não, a última que eu fiz, inclusive, foi mudança de sexo. Meu nome é Sérgio. Muito bem, é o Esculachou de volta aqui nesse programa maravilhoso. As músicas que são sucesso desse Brasil tocam aqui neste programa. Solta o som. É a música do alho aqui no Esculachou. Você que tá comendo sem tempero, seu vacilão, vai pros caralho, rapaz. Ele ficou nervoso porque eu não queria ter virado pra nossa vizinha. Quando chegou com alho, tudo eu perdia. Descasca o alho, debulha o alho, amassa o alho, revolve o alho. Só faltava me pedir para educar o alho. É do caralho, é do caralho. Opa! Essa é a pergunta que eu faço. Onde já se viu educar um alho, cara? Não tem condição. É do caralho, não dá, não dá, não dá. Realmente não dá nesse programa aqui, no Esculachou. Que maravilha de música, hein? Vamos ouvir mais um pouquinho. Depois. Isso, na hora que eu vou botar pra ouvir, aí a mulher para de cantar. Ótimo. É o timing sensacional. Agora vai. Vai buscar alho, meu amor, vai buscar alho. Vai buscar alho, vai buscar alho. demorou, é nóis. Que beleza, eu gosto da energia dessa mulher quando ela veio. Abriu as pernas do frango e disse que ela tem uma energia pra cantar, né? Que beleza, maravilha. Esse é um grande sucesso aqui do Escola Show, que beleza. Bom, agora 9 horas e 25, né? A gente vai seguindo aqui esse programa maravilhoso, né? A galera vai participando, vai mandando os seus recados e tal. E chega aquele momento, sim, aquele momento que você sabe, você conhece, que tem em todo o programa já. Agora 9h25, é qual momento? O momento que o locutor está perdido, sim. Momento que não tem notícia. É o momento do Facebook, não sei. Não, isso é daqui a pouquinho, daqui a pouquinho depois dos comerciais. Daqui a pouquinho, calma, não vem acelerar os caras também, né? Vamos aqui, sabe fazer o quê? Vamos às notícias, sim, porque vem sempre chegando aqui pra gente as informações malucas, né, da internet chegando aqui, que beleza, olha só, vamos ver. Eu tô vendo o quanto você tá desesperado rolando a tela. Não é verdade. A gente vai procurando, enquanto isso a gente vai falando, deixa eu ver, vamos aqui. Enchendo linguiça. Enchendo aquela linguiça tal, mas aí a gente consegue. Cadê a produção pra ajudar, meu? A produção não tá aí. Ô, Claudenilson. Demorou, é nóis. Exatamente, Claudenilson, pra separar aqui as notícias pra mim, por favor, Claudenilson, senão a gente fica perdido. Bom, vamos pras notícias então, agora, aqui no Escola Show, nós temos, olha só, a tecnologia de Taiwan agora. Olha, essa daqui é chique. Você viu a foto aqui, meu garoto? Olha só isso daqui. Isso é uma invenção tecnológica, meu amigo. Eles estão tomando um cafezinho em Taiwan. Um café de Taiwan está oferecendo aos seus clientes a sua foto impressa, entre aspas, né, com tinta comestível na... Como creme, na, né? Na espuma do café. Olha que maravilha, hein, cara? Você vai lá, ó, a sua foto aqui, o cara tomando café, a foto da família no café e tal. Eu acho, assim, meio inútil que você vai fazer um bagulho que você vai tomar na hora, né? Ah, beleza, olha, deixa eu uma foto da mulher, deixa eu dar uma chupada aqui. Pup, sumiu, né, cara? Já era. Primeiro gole... Deixa eu minha família. Exatamente, no primeiro gole a foto vai embora. Mais uma ideia criativa de Taiwan aí que tá fazendo o café com foto, né? A gente tem o Café Foto aqui em São Paulo, né, que é uma casa que não é do mesmo ramo. Mas agora o café com foto em Taiwan, uma maravilha. E o americano, senhoras e senhores, Ryan Tannehills, de 28 anos, ele foi preso no estado de Idaho, acusado de fazer sexo com um gato. Que delícia, cara! É, mas pena que não era um gato, era um animal mesmo, né? Sacanagem, o cara pegou um bichinho, oh meu Deus do céu. De acordo com a polícia aí, ele manteve atos sexuais com o felino em várias ocasiões, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013. E um caso de amor aí, você vê, né? Uma relação duradoura, né? Exatamente, acusado de crueldade contra os animais e outros crimes, ele foi levado à cadeia com uma fiança de $250 mil. Olha que beleza de fiança, mas você vê, ele pode falar aí pros caras, tô comendo um gatão. Que maravilha, olha só. Pegando um gatão, vocês nem imaginam. Não, peludo, aí a pessoa já imagina, Tony Ramos. Não, na verdade é um persa, né, cara? Que maravilha. Até porque se fosse, né, pôr alguma coisa com o Tony Ramos, era capaz do cara tirar as calças, o Tony Ramos virar e falar pra ele: olha, desculpa eu lhe perguntar, mas essa picanha é friboi? Então é melhor já não. Deixa o Tony Ramos quieto lá, gente. Bom, você que quer mandar um recado pra gente, pode mandar pra gente através da página do Facebook, tá bom? facebook.com/esculachou. Você vai lá e publica no nosso mural. A gente lê os recados aqui, que nem a Larissa Cristine, que nem o Alexander, certo? O pessoal todo participando, né? Tem a galera que manda recado também pelo chat, tem a galera que manda recado pelo site da iRádio. E rádio.com. Falar nisso, você falou que tinha recado no Skype no começo do programa. Não, tinha um recado no Skype aqui, ó. O Alexander tá falando aqui com a gente, direto aqui, falando aqui com a gente pelo Skype e tal. Ele falou até de um vídeo muito engraçado. Nossa, cara, deu uma gaguejada monstra agora. Mas saiu um vídeo suposto no Facebook que aparece lá: Anitta, MC Anitta e os primos antes da fama. É, aí você já vê pela imagem do vídeo, ela no chuveiro com os caras, tal, não sei o que. Na hora que você clica, meu amigo, é o Chaves falando: extra, extra, 13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas. Agora sim, estamos de volta com o Escola Show, senhoras e senhores, não é? E aquele momento... Sim, aquele momento que você já sabe que a gente tem no último bloco, sempre aquele encontro pra gente se revoltar, pra gente se abismar, pra gente ficar indignado com os erros nas redes sociais, não é? Antes disso, começar parafraseando nosso querido filósofo Seu Madruga, né, com a frase chapéus, sapatos, roupas usadas ou ingressos do São Paulo, não é? Vendendo aí ingressos do São Paulo baratinho e tal, que maravilha, muito bem. 10 conto, né? 5 a meia. Pois é, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos pras pérolas. Começar um bagulho bacana, olha só. Começando aqui com esse rapaz aqui, olha só, falando: Deus é equisper em derrubar estrela? Como? Eu não entendi, peraí. Eu não entendi o que ele falou. Deus é equisper em derrubar estrela? Ah! Deus é equisper! Olha, que maravilha, olha só. Em derrubar estrela? Não, os caras viajam aqui nesse negócio. Olha só esse daqui, olha que beleza de português. Corizensa, meu amor, chegou. Olha, vou embora, né? Corizensa, tô cegando. E aqui também, olha só, uma foto de uma moça com os animais e ela comenta aqui, olha: quanto mais conheço os humanos, mais amo os bichos. Nossa senhora. O engraçado é que ela escreveu humano corretamente, cara. Mas os bichos. É impressionante, cara, é impressionante. Vamos pra mais uma aqui. Olha só: durmo com o céu estrelado e acordo com o céu nublado. Nublado. É, exatamente. Você tem vários. É o Cebolinha cantando: nublado retumbante. Exatamente. Que maravilha. Nublado retumbante. Você vê, cara. O céu nublado, né? Nublado. Oblado, que é uma condição do céu. Ele está nublado. Então tá certo. Muito bem. Maravilha. Vamos para mais uma aqui. Temos agora o rapaz falando aqui, reclamando. Ó, eu reclamei da Tim, mas ele fala aqui: ó, a Vivo tá uma merda. E aí vem alguém e comenta: por que você está dizendo isso? A vida é tão bom e a gente que não sabe dar valor nela. Olha que beleza. Pra colocar Vivo, o idiota, cara, entende a vida. Não, mas pro cara, você viu como ele escreveu aqui, né? No português dele, isso daí. Já deu pra ver que ele já não sabia ler mesmo. Já. E a outra que é fã de celular, olha só, o cara procura aqui, ó. Procura o celular com S, né? LG Wireless. Maravilha, Wireless. Não, Wireless. Acho que é chique, com certeza ele deve ter esse sentido. Assim, com certeza. E agora também, olha, pra acabar aqui, o último cara falando aqui, ó, de uma coisa revoltante. Até vamos até botar uma trilha aqui mais concisa, que essa tá muito romântica. Ele falando aqui de um assassino, cara. Sim, ele tá falando de um assassino aqui. Ele está falando, olha só. Isso com certeza. Coisas do Adolf Hitler, aquele assassino com cedilha que extinguiu todos os judeus do mundo. Ele tá vivo, todo mundo sabe disso, que ele não morreu, ele tá bem vivo, muito bem vivo, e só um homem pode nos salvar. Esse cara é louco, Adolf Hitler tá fazendo a versão alemã da foto. Ele faz a versão alemã do Photoshop, cara. Eu gostei mais da foto que eu vi. É, colocar o Adobe na cara do Hitler, né, pô? Porque, pelo amor de Deus, bicho, o Adobe Hitler, que não morreu, está vivo. Então, cuidado, senhoras e senhores. Cuidado, ele está com uns 200 anos de idade. Exatamente, já deve estar velho o Adobe, nosso grande Adobe, pai do Photoshop. E agora, pra comemorar, olha, depois dessas pérolas, vamos para o horóscopo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque daqui a pouquinho tem Skulaque, hein? Tem Skulaque daqui a pouquinho, você não pode perder. Então vamos pro horóscopo e já a gente volta. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões para você que é de Capricórnio. Momento libertador para você se estiver doente. Se tomar o remédio direito, realmente libertador. Previsões para você que é de Aquário. Momento ideal para começar uma dieta, aquariano. Mas isso aí, ó, você deixa para depois de comer uma pizza, uns 3 brigadeiros, umas 4 fatias de pudim e umas fritas grandes. Previsões agora para você que é de peixes. Não espere que as pessoas te procurem. Afinal, você é de peixes, mas não se chama Nemo. Pai Charuto, como tem muito nas simpatias, tem um ouvinte querendo saber qual é o mito do chá de pau barbado. Olhe muito bem, o chá de pau barbado relaxa, acalma e desestressa, não é? Principalmente para as pessoas de constituição frágil, como muita mulher aí que vem encher o nosso saco, e na verdade o que elas estão precisando mesmo é de uma dose de chá de pau barbado. E como que prepara esse chá, pai charuto? Olha, o importante é que você colha o chá de noite e por favor, tá? Não pode pegar de qualquer jeito não, tá? A colheita tem que ser manual, sempre permitido aí a colheita com pinças apenas quando se tratar da espécie pau-barbado japonês, né? Que é o asiáticos mini-bilolos. É, mas cuidado com os efeitos colaterais do pau-barbado, não é? Tem efeitos, pai charuto? Quais são eles? Olha, sim, tem barriga inchada para as meninas e se algum homem se atrever a tomar desse chá também pode ter alguma dificuldade para sentar depois, né? Dois caipiras estão proseando debaixo de uma árvore quando um deles comenta: oi, rapaz, você sabia que meu avô de 83 anos ele é inventor? Ele inventou matar de pílula do rejuvenescimento. O que é isso, compadre? Essa tarde pílula aí você toma e vai ficando mais moço. E meu avô experimentou nele mesmo. E o que aconteceu? Ué, ele tomou a pílula e voltou a ter 60 anos. Nossa, e depois? Aí ele que fica mais moço, né? Aí ele tomou outra pílula e voltou a ter 40 anos. Eita, su! Aí ele não tava satisfeito, né? Tomou mais uma, voltou a ter 20 anos. Uai, aí ele sossegou, né? Não é que nada. Ele falou que queria ficar igual um nenenzinho novinho. Aí ele tomou mais uma pílula e voltou a ficar com um ano e meio. Nossa senhora Ave Maria, só. E o que aconteceu depois? Bom, aí ele pegou sarampo e morreu. Essa aqui é dos Power Rangers, pode copiar, hein? É o Skula Show de volta aqui na rádio, trazendo os Power Rangers. Eu sou demônio mantelado e eu boto é pra descer. Yeah, yeah. Eu vou entrar no meu carrão e ligar o paredão pra ver. É uma afinação sensacional. As negas já estão me esperando quando eu entrar no meio do bar. Agora vamos pegar, nega. Que delícia, cara. Vamos pegar, nega. Olha o time! Vamos pegar, nega, mulherada, sou tudo doido e beba! Maravilha, isso é música, o resto eu não sei. Como o que diz que o meu amigo, ele disse uma farmácia, eu não entendi um comprimido. Nossa, cara, boa, realmente, você vê os Paulo Ranges acabando com a infância do cidadão, né, de bem comum desse país, né, transformando Power Rangers nessa simples e direta porcaria, muito bem. O programa vai indo pro seu momento final, dá tempo de mais uma notícia. Olha só, um bigode que causa discórdia. Sim, o comerciante paquistanês Malik Afridi foi sequestrado por islamitas, ameaçado de morte e obrigado a abandonar sua família por apenas uma razão. Ele se nega a raspar o seu bigode de 76 centímetros. Olha que bigodão, hein, rapaz. Olha aqui, beleza, pior do que o Mário, meu amigo, olha só. Tipo a unha do Zé do Caixão. Exatamente, só que no bigode, né? É, o bigode desse cara. Durante séculos, deixar o bigode era sinal de virilidade, mas hoje, com a influência dos talibãs e do salafismo no Paquistão, se impõe a barba longa, né? E aí, como cidadão, né, que não tem barba e tem um bigodão, né, um grupo islamita pediu pra ele $500 por mês como proteção pra que ele pudesse sair por aí tranquilo com o bigode dele. Como ele se negou, ele acabou sequestrado em 2009, foi libertado depois de um mês de cativeiro, meu amigo, olha só. O pessoal tá rindo, mas é por causa do bigode isso daí, viu? Ele ficou com medo até de que matassem ele, por isso sacrifiquei o bigode. Mas 2 meses mais tarde ele se mudou para Peshawar e deixou o bigode crescer de novo. Em 2012, porém, começou a receber ligações anônimas ameaçando ele de morte de novo. Epa! Pelo amor de Deus, o cara não pode deixar o bigode crescer em paz nesse país, mano? Sacanagem, né? Sacanagem, pelo amor de Deus. Com medo, ele abandonou sua família e se mudou para Faisalabad, núcleo da indústria têxtil no centro do Paquistão. E no mês passado, por causa do Ramadã, ele voltou pra cidade anterior pra visitar a família. Que beleza, mas também deve ter ido escondidinho, né? O legal é que agora que já foi divulgado no site onde eles estão, ele vai voltar a receber as ameaças. Exatamente, agora o esculachou cooperando pra morte desse cara. Estamos divulgando, olha, o cidadão do bigode tá lá na... Onde que ele tá agora? Entregamos o refúgio, né? Ele tá escondido lá em Faisalabad, no centro do Paquistão. Atenção, islamitas! Pega esse bigodudo de porrada aí, meu amigo, porque isso arranca é um respeito. Arranca na pinça. Arranca na pinça, filho. Pelo amor de Deus, vai ficar até amanhã nesse negócio aqui. É o Esculachou, senhoras e senhores, nos seus momentos que precedem o fim do programa. Nos seus últimos suspiros. Seus últimos suspiros, por quê? Porque, lógico, a gente... Né? Tem 2 horas apenas de programa, já estamos chegando perto das 10, e aí você sabe, é aquele momento que, embora o programa esteja acabando, dos momentos que mais prometem, né? Vamos aproveitar aí, antes desse momento do Esculaquê aí, mandar um beijo pra Monique, pra a Mirana Monique. Oliveira, que estão ouvindo a gente, Larissa certo. Cristine, certo. Felipe Henrique aí também, um abraço o Kennedy ele. Também, um abraço pro Kennedy. É, o Kennedy Davidson. Ele mandou, cara, se joga no meu colo e vem e tal, pô. Tem que mandar um abraço também pro Kennedy. Um abraço pro Kennedy Davidson. Aham. Deve ser parente do Harley? É, o Harley Davidson. Deve ser o irmão. Deve ser o irmão do Harley. Irmão muito bem. Novo. Sensacional. E aí também agora, o que mais? Aqui o Alexander. O Alexander também, Alexander, né? Alexander também, da também Rádio também, Santa Fé aí. Que e as bananas. Nossas belas vozes. Exatamente. O cara que quer falir a rádio dele, né? Que beleza, maravilha. E bom, vamos fazer o seguinte. Vamos agora àquele momento. Vamos ao momento que todos esperam. Um momento de maior importância nessa semana aqui. Vamos para o momento cereja no bolo. Exatamente, o Esculachê, senhoras e senhores. A versão de Akon Beautiful, agora aqui para vocês no Esculachou. Eu também tracei, viciada em pílula. Não importa o tamanho, perfume da fonte, deixa ainda mais nojenta. Um cheiro enjoado, tipo mostarda com shoyu. E ainda tá mais magra que uma rã. Eu tive lá no clube, pagando de gacha, tomando Red Bull, yeah, gastando aquela grana que tu ganha na noite mostrando o bumbum nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, prostíbulos, prostíbulos, prostíbulos, nos prostíbulos. Até o Cláudio, que parece gay, me falou, eu tracei, yeah. E o Jânio, velho tarado, falou, eu também peguei. Mina, assim tu pode até pegar, ga, ga, ga. Terra se apaixona, na, na. Mina, assim tu pode até pegar, ga, ga. Mas se ferra, se apaixona, na, na. Lá no clube, pagando de gacha, tomando Red Bull, yeah, gastando aquela grana que tu ganha na noite mostrando o bumbum nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos. Prostíbulos, prostíbulos, prostíbulos, prostíbulos. não sente frio. 2 graus abaixo de zero, cê de top amarelo, cê não sente frio. Eu não sei se isso é algum probleminha, ou se tudo isso é fogo na patrulha. Não falo pra tu se valorizar meu bem, senão você passa a cobrar mais de 100. E se você acha que será assim, te complica, usa a de maracuja pra acalmar a periquita. Você que fala que é moça de família, já andou tatuando uma pimenta na virilha. Menina, a situação tá dura, você já tá tão rodada que eu te olho e tá tontura. É todo dia com roupinha colada, parada na porta esperando o VIP da balada. Você que vive se achando uma musa, parece as havaianas porque todo mundo usa. Eu te vi lá no clube, pagando de gatinha, tomando Red Bull. Yeah, gastando aquela grana que tu ganha na noite mostrando o bumbum nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos, nos prostíbulos. Aí está, que maravilha, a versão de Akon para encerrar com tudo mais uma edição do Escola Show. Muito bem, mais um programa que se vai, mais um programa que se acaba, Abner Rodrigues. Infelizmente, né, tá passando muito rápido o tempo. Passa rápido demais, mas é isso aí, né, acabou. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, né, cadê o nome da galera? Obrigado pro senhor, pra senhora que ouviu a gente mais uma semana. É, que corta maravilha. Corta pra semana que vem que tem mais pra você. Tá certo, e você que perdeu qualquer momento desse programa, você pode acompanhar através da rádio e as bananas em radiosantafé.net, sábados e domingos, às 14 horas, a reprise do Escola Show, lá transmitido sem intervalos, em direto para você. E também no nosso blog Escola Show ao vivo.blogsport.com. É isso, né, Abner? É isso aí. É isso aí, um abraço, obrigado pela companhia e pela paciência com a gente aí. É isso aí, a sexta-feira que vem a gente tá de volta aqui no Escola Show. Essa foi a edição 29. Semana que vem nós estamos aqui, um forte abraço. Fiquem com Deus, bom final de semana.